θέλει, βρε φίλε. Μια 1-4-1 προσήκα. Κάνει τη δεσκέλα, προ 200, evitar tomar frente. Os desvios autorizados pelo. Base da 1-0, com 1-8-0-1. Paulo, boa tarde, passaria 2262. Confirma? É o 2262. É o passaria do 2262. Podia confirmar o horário? Quando? Tem aqui, é para 14h43, já tá vencido. Você feito alguma TLA, CKG? Vamos checar aqui. Juliette tem livre pouso no 17, vento no 30 graus, 1-1-9. Livre pouso no 1-7, Júlio. Da Conquista, 260. Na cola pista no 0, curva direita, se da gola, eval após direto, controle 1-1-9, 8, acena 5405. Positivo, autorizado 260, vitória da Conquista, cola da 10, curva direita, corre eval, depois vai voar direto, vitória da Conquista, 19-8, o controle. 5405 é o transporte, passaria 2262. Tá correto, é porta-push. No 43, confirmando, passaria 2262. Positivo, 2262 e passará a porta. Zero, via chegada maré para 2000 pés, ajuste 1013, reporta no ILS. Autorizo o ITAP inicialmente, 6210. Autorizado. Juliette, Solo 4000, Bec Trek autorizado, FAT 4. 1 no 1000 pés, decola pistão 7, curva direito, corredor axé após caixa pregos, controle 1-9-8, aciona 0123 no pato 5 e após cotejamento confirma a pessoa da borda. Vai que está correto o planejamento, confirma a pessoa da bola. Gente, o nome está com as torres 1862, aquele que vai que está. 1754, pastor, travou, muito boa tarde. 1754, livre pouso, 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, 1-0, voo 1754. Lá, pista no 0 com a direita, será da El Leda, após que deve interceptar a Peruísque 50, total distância. Controle 119.8, aciona 5445. Cotejamento está correto, apenas após Leda voa e deve. Reporta para estiver acionado, 3805. Leda voa e deve. 3805, reportando. Solo Web 5728, portão 612 para o puxo acionamento. Objeto 5728, autorizado para estiver acionado, reportax. Autorizado, 5728. Então 3661. Pronto, corte. Aceito nível 1147. Então 3661 e Léo 140, está autorizado, decola pistão 0 curva direita, sai da Coral, controle 119.8, aciona 0263. Responda 0263. Outra 3661. Essa é a porta puxa, 3661. Salvador, gol 1924, frente da Fantas, 350 Maceió. 1924, 350 Maceió, está autorizado, decola pista no zero, curva à esquerda, sai da Puca, transição Zumbi. Controle 119.8, aciona 5454. Autorizado, 350, primeira frente, frente após decolar, sai da Puca, transição Zumbi. 198 é controle. Tá correto, é ponto push, gol 924. Semana push, é gol 924. Falou, gol 1936, já seria a nossa autorização? Afirmo, Congonhas 360 tá autorizado. Via Pesulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda após Street. Controle 119.8, aciona 5466, gol no 333. É autorizado, essa reporta inspeccionar agora 33. Reporta por estacionamento, agora 33. Solo Web 5728 acionado com 153 a bordo, autonomia de 3 horas e 18, alternando Salvador para o táxi. Web 5728, livre táxi, Juliette Alfa, ponte para dar 10 torre, 198, só meia dúvida, fiquei ligado 1013. Juliette Alfa, ponte espera 186, 1013, 5728, Web. Gol, gol. 754, autorizado táxi Alfa, Juliette, portão 04. Vai avistar um banho da WebJet do Grau 4 via ataque seu Juliette. Juliette, Alfa Juliette, portão 04 com 754. Salve, Salvador, bom. Boa tarde, TP 5489, autorização, da Conquista, da Trip 5489, Vitória da Conquista, 200 nível, autorizado, decola pista no zero, curva direita, sai da bola, leva o após, direto, Vitória da Conquista. Controle 119.8, acena 5467. Está correto, é a porta puxa, 5489. Acionar com 07 a bordo, já tá aqui. Vamos passar de 2262 para o funcionamento da posição, está na rebota. 343. Ah, livre acionamento, reporta front taxi, o posto 2262. 2262, reportará para o front. Quebec Serra Livre Taxi, pode dar ingresso no FESC. Comigo, sou autorizado, vou a dona. Autorizado Duna, inicialmente desceu para 2.500 pés, são tráfego 12 horas no rumo leste, mantendo no 1.500 pés, não está recebendo uma charge da mesma. 62, transmissão. Serra e patrulha e pro outro ano 7. Jet 7628, picó, autorizado 90, vento 140 grau, 09. Autoridade, boa noite, 09. Se Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, portão 62, 61 no 4. Romeo Oscar via corredores, não estou recebendo o modo Charlie, está mantendo no 1.500. Afirmativo via corredores, quilo Romeo Oscar, informo que está sendo ultrapassado agora por um Airbus, cruzando o nível, cruzando 2.700 e descendo para 2.500. E informo pessoas a bordo. Mantém os corredores, reporta aqui ao lado. 6210, agora tem o tráfego, portão 3 horas, 1000 pés abaixo. Corrigindo, portão 9 horas. Afirmativo, autorizado para 2000 pés e reportando estabilizado na final. 2000, reportado estabilizado, 6210. Controle web 5728, decolado na escuta. 5728, SAP 330. Autorizado, voar direto PUC. 330, PUC, 5728. 7 seguro, apesulou no meio, proof, apesulou 1 no 4. Recola pista no 0, curva direita, saída da El Leda, após PDEV, controle 1 no 9, acima 8, aciona 5455. Mensagem foi para um 394? Afirmo, colou 394. Quer que eu pague a autorização novamente? Por gentileza, não consegui copiar não. Bono 394, Caleão, 360 o nível, está autorizado via Upper November 857, seguro, Upezulu no meio, grupo Upezulu 14. Decola pista no zero, curva direita, saída da El Leda, após PDEV, controle 1 no 9, decima 8, aciona 5455. Viva de voo 360 autorizado, Caleão, Upper November 857, curso seguro, Upezulu 16, grupo Upezulu 14. Pista 10, feira curva direita da El Leda, depois de 10, 19, 8, 4, 5, 5, 5, 3, 9, 4. Tá correto, a tosa push, foram 3, 9, 4. Para o táxi, eu passaria do 2262, POB 40. Estamos com 3 horas, 2h55, até na Salvador. Gente, está autorizado o táxi via Kilo Alfa. Ponte para Dono Zero Torre 118, só 612, que é legal no 13. Eu vou passar de 2262. Ok, Kilo Alfa, ponte espera 18,6 ou passaria 2262. Atenção que 18,62 e 62 no zero. 862, Kilo Romeo, Oscar autorizado, voar rotatória. No portão 10 tô autorizado, mano. 333 já porta táxi. Autorizado, 10, voo 9333. Está visual, qual é o buzz da chanela na final? Faz o fraco, ele mantém o no zero. Autorizado, espero adicionar a reportagem, são 3805. Objeto 5728, chame Recife 12545, alterno 2085. 2545, alternando 2685, é de 5728. Quilo Romeu Oscar, para ingresso no circuito de tráfego, torre 1186. Janela 6210, solo 02, libera a direita, 1219. 219. Oi, Salvador, aqui no Romeu Oscar. Kilo Romeo Oscar, reporta na curta final da 17. Falou, Salvador, sempre 549, Jack Sinal. 549, totalidade, Jack Sinal, reportagem. Contra-ataque, reporta. Salvador, gol 1924-1, para o Kuchinek acionar. É o número 2 no setor do pátio, vai guardar gol 924. Guardando, gol 9. Fala, Oceaneiro 6210, Livre Taxi Alpha. 6210, Livre Taxi Alpha, reporta anti-estagilés. Ah, vou estagilés. O TAN 3805, confirmando, tá totalmente pronto, já iniciando. Ok, então vai manter a posição e aguardar pro Pusca, hein? Com 924 confirmando, tá totalmente pronto. Aguardando a operação. Ok, sim, então tá, mantém a atualização de Pusca. Aí pode pronto, tá, que está 3805. Passaria 2262, controle 1198. 098, passaria 2262. Paulo, gol 1333, pronto para trás. 168 a bordo, 4 horas e 1, alternando Galeão. Autorizado, Dax, via Pátio, Juliette Alfa, fonte para dono 02, 198, só 612, 1333. Autorizado o táxi pela Juliette Alfa, quando pronto no ponto espera 26, Bona 333. Autorizado. 260, conforme autorizado 2262. Vamos aguardar um gol e para o Pátio via Juliette após ingresso, posição no 3. O chame é 210. Nossa, tem livre fogo no 7, o vento no 2262, está presente, está autorizado, direto Eval. Direto Eval, 2262. Paulo, bom, 924. Deixa eu só confirmar com a tempo de espera para vocês dois passageiros. Não tem previsão. Estou aguardando o push do Airbus no portão 3, para poder liberar o seu. O Trip 5489 tá, vai dar CD passagem ao Avianca que está próximo da Juliette, mesmo ingressando no Pátio 1. Após Juliette e Alfa, onde espera a torre 198, só 612, aqui em Gama 13. O Trip 5489. Então, 3805, que sem moto já está iniciando, presta iniciar o push, ou não tem prisão ainda? Está iniciado, 3805. Mandou o táxi 6200, vai para o Romeu 13. Sim. Gol 1333, pronto, a foto espera da 102. linha e decola 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 9. A linha decola da 1-0, gol 1-3-3-3. Táxica 3805 com 1182, 4 horas ao centro. Tá 3805, tá autorizado o táxi à direita, ponte para 102, 118, só 612, delegado 2013. Ok, autorizado à direita, a ponte espera 1280, alternado, garoto, 3805. Autorizado pushback, acionar reportagem. Autorizado pushback, acionamento, é uma ataque bomba 9-4. 333, eu sou 1-0, controle 1-1-9-8. 1-1-9-8, bomba 3-3-3, bomba. Também. Bono 754, Campina Grande, 390. Autorizado, Fiat Pesulu 1-0, decola pistola 0 com coxinha. Da Puca, não. Zipa, controle 119.8, aciona 5471. Voo 1600, pode ter acampamento, 608. Autorizado, vai acionar a portagem, voo 1600. Portaremos o voo 1600. 6315, acendo identificação via Bolf, desce para 4 mil pés, ajuste na 013. Se identificou para 4 mil pés, ajustado na 013, acendo 6315. Correto a porta posta, o gol no 754. Solo Nova Dan 3144, informação passar, autorização Fortaleza. É 3144, Fortaleza, 370, autorizado, cola pistola 054, a esquerda sai da ponta, direção de Scott, controle 119.8, acena 5501. Fortaleza 370, pesou 19, decola a esquerda, rumo, pirotismo 19, esse é o controle, 5501, transponda, vai chamar quando estiver pronto, pushback, caso Porto 11. Vitor Entilete. Vitor Entilete, Carlos Lourenço, um no meu pé, golpe no teto que vai à direita. Acho que é o chefe, controle 119.8, assina 0160. Recife é o 260, alterna 2-8.